Portal do Arrocha. Alô, meu parceiro Pedrão, meu patrocínio oficial. Foi assim como ver o mar, a primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, era distração e já era momento de se gostar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir do visgo que me prendeu dentro do seu olhar. Pra pintar todo azul do céu, dava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. Tudo que eu quis foi me confessar, escravo do teu amor, livre pra amar. Azul.